só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago minha banda, só quem sabe onde a lua anda. Saberá lhe dar valor. Dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Do tambor. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Pra consumir o inferno. Fora daqui! La la ya la ya la ya la ya la ya. Fora daqui! La la ya la ya la ya la ya la ya. Fora daqui! La la ya la ya la ya la ya la ya. Fora daqui! La la ya la ya la ya la ya la ya. Venho para a festa, sei que muitos têm na testa o Deus Sol como um sinal. Trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cantaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lá, lá, lá. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno. Fora daqui!